Princípios fundamentais de uma pessoa feliz. A busca da felicidade na Terra sempre foi o alvo e motivo das atitudes humanas. O ser humano, na sua trajetória rumo à perfeição, em todos os níveis evolutivos, dedica suas ideias e motivações a essa incessante busca, muitas vezes deparando-se com seu oposto, pela ignorância que caracteriza seu estágio de aprendizado. Conhecendo e vivenciando as leis que regem a vida, alcançaria com mais equilíbrio e menos sofrimento seu desejo, para cuja realização foi criado. Nem sempre soube escolher dentre os vários caminhos, qual o mais adequado ao seu desejo de felicidade. Andou por veredas diversas, caindo e levantando, aprendendo e ensinando, sem contudo encontrar-se consigo mesmo e com a vida. Vislumbrar caminhos e estabelecer estratégias de viver torna-se fundamental para alcançar o sucesso desejado. Existem alguns caminhos que podem ser úteis ao encontro da paz consigo mesmo. São princípios aplicáveis nas várias circunstâncias da vida e que certamente levarão a um estado de plenitude interior. Foram extraídos dos princípios básicos do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Não são regras de conduta, visto o que, às vezes, se tornam artificiais, mas tão somente estados de consciência nas atitudes da vida cotidiana. São aplicáveis no todo ou em parte, sendo imprescindível perseverar e aceitar suas consequências imediatas e a longo prazo. Ninguém cresce sem sacrifício nem modificações profundas. Cada etapa exigirá que se abandone estratégias antiquadas e princípios rígidos ultrapassados. O espírito é o ator e simultaneamente o diretor do filme de sua própria vida, cuja autoria é divina. Os princípios básicos do Espiritismo dos quais extraímos os caminhos para a felicidade pessoal são os seguintes: 1. Existência de Deus como causa primeira de todas as coisas. 2. Existência, individualidade e mortalidade do espírito. 3. Evolução do princípio espiritual mais tarde espírito através da reencarnação. 4. Existência de leis gerais que regem a vida. 5. Comunicabilidade dos espíritos pela mediunidade. 6. A existência de uma moral espírita, como a de Cristo, em fazer o bem que se possa amando a si mesmo e ao próximo. 7. Tornar-se útil com os meios dispostos por Deus. 8. Viver em sociedade e no contato com os semelhantes. Tais princípios serão detalhados em capítulos posteriores a fim de facilitar sua compreensão. Muitos são os caminhos que se podem derivar desses princípios, bem como todos os atos humanos podem se encaixar neles, porém elegemos alguns que consideramos fundamentais para se alcançar a paz, a harmonia e a felicidade possível na Terra. Alguns não decorrem diretamente deles, porém são fundamentais para se atingir o estado de felicidade desejável à aquisição das leis de Deus. Deus. Primeiro princípio, trabalhar visando colaborar com o segundo princípio, considerar-se uma individualidade eterna, sendo responsável por tudo que acontece a si mesmo, aprendendo a viver coletivamente. Terceiro princípio, conscientizar-se que sua vida evolui na medida em que se conhece e se transforma. Quarto princípio, a cada dia perceber, cada vez mais, como as leis espirituais se processam. Quinto princípio, perceber que sua mente é um canal de comunicação com o universo à sua volta. Sexto princípio, princípios espirituais são válidos principalmente nas suas relações consigo mesmo. Sétimo princípio, buscar, após conhecer o Espiritismo, perceber a vida de outra forma e alcançar a felicidade. Oitavo princípio, viver buscando levar esperança e felicidade aos que fazem parte de seu meio. ser feliz é um estado de espírito e não um domínio sobre coisas ou pessoas. O ser humano coloca a sua felicidade como um objetivo a ser alcançado e luta por toda a vida para consegui-lo, sem saber ao certo como ele é. Quando encontra algo que se assemelhe a ele, descobre que ainda falta alguma coisa que lhe complete e que possa dar continuidade à sua marcha evolutiva. Após repetidas frustrações das tentativas de cristalizar a felicidade momentânea em objetos externos, ele percebe que aquela situação é efêmera e que não lhe trouxe o que esperava. A felicidade procurada só será possível quando o ser humano transitar na esfera do bem coletivo e da consolidação da paz à sua volta. Muito embora o ser humano possa adquirir um estado de paz e equilíbrio sem necessariamente tornar-se espírita, certamente que o desconhecimento a respeito da vida espiritual provocará um vazio em suas questões referentes à morte. Tais questões, muitas vezes sem respostas, influenciarão na sua vida presente, provocando um estado de felicidade aparente. O Espiritismo, pela condição de lidar diretamente com o espiritual, se vivido interiormente, proporciona que se alcance esse estado de felicidade permanente. Quanto mais o ser humano expõe os motivos pelos quais age, mais cresce e se fortalece no que faz. Saber explicar a própria vida e as ações em que se envolve é garantia de crescimento espiritual. O estado de espírito de felicidade nos possibilita condições de melhor falar da própria vida, dos processos humanos e de tudo o que nos diga a respeito. Ser feliz é compreender a lei de amor, a qual contém harmonia, o bem, o belo, a doação, a totalidade, e tudo aquilo que eleva o ser humano da materialidade à espiritualidade. A forma como utilizamos nossa energia física e psíquica pode nos levar à felicidade ou não. Quando a energia psíquica é usada para o corpo físico em adição à energia dele, nem sempre há um ganho para o desenvolvimento espiritual. Uma pessoa feliz utiliza sua energia psíquica, bem como a física, para um propósito superior, onde sua alegria vai ao encontro da alegria do outro, onde seus interesses vão também ao encontro dos interesses do próximo. Considerando que a realidade é uma percepção pessoal, ser feliz é enxergar o mundo pelo coração que ama e compreende a vida como algo maior que a existência corporal. O indivíduo que já alcançou esse estágio compreende que todas as ações que um ser humano pode realizar são humanas, permitindo-lhe, dessa forma, um alto grau de paciência e tolerância para com os equívocos alheios. Na sua trajetória, a pessoa feliz sabe que nada pode acontecer consigo senão para o próprio bem. Busca aprender com as pessoas, sobretudo com as mais simples, o valor da vida e o respeito pelos outros. A pessoa feliz sabe que não há destino inflexível, pré-determinado e imutável. Você pode alterá-lo, mesmo aquele que faz parte de seu karma negativo, pois todo planejamento reencarnatório se baseia em probabilidades que respeitam o livre-arbítrio de cada um. A todo momento nos utilizamos das leis do espírito de forma consciente ou inconsciente. A utilização consciente é sinal de elevação pessoal, que está presente nas pessoas efetivamente felizes. O ser humano feliz não tem medo da morte ou de qualquer coisa que possa retirar sua paz, respeita os eventos do mundo e da natureza sem lhes atribuir qualquer relevância, a não ser o próprio respeito aos desígnios divinos, cultiva não medo, consciente de que a atitude mental negativa traz circunstâncias aversivas ao indivíduo. Quando em dúvida sobre seu próprio comportamento, a pessoa feliz sabe que o momento que vive deve e merece ser observado por alguém diferente dela, a fim de buscar uma visão melhor que a sua, cultivando a humildade. Já conseguiu desligar-se psicologicamente das influências retrógradas e de tendências às imitações coletivas, buscando o caminho da realização pessoal, assumindo o seu destino com confiança e determinação. Procura ter prazer naquilo que faz, não esperando apenas para o futuro a possibilidade de realizar o que deve em favor de si mesmo e da vida. Não vive apenas para a paz, mas em paz, cultivando amor e sabedoria. Busca não se ocupar tanto de detalhes menores, que dizem respeito à vida material, indo em busca de realizações da alma, que fortalecem o espírito. Sabendo que na terra ninguém está seguro de nada, aprende a viver na incerteza, reconhecendo que sabe apenas do passado, indo em busca de viver na direção do futuro que lhe é desconhecido. Vive o mistério da vida com encantamento e aventura, não excluindo a magia e a beleza do universo como partes integrantes da alegria de viver, visto que elas se encontram no sentido de sua própria vida. A pessoa feliz reconhece que todos têm o direito de ser como querem. Não se admite aprovar ou desaprovar a personalidade de ninguém nem se coloca na postura de juiz do mundo. Procura sempre descobrir não só seu talento pessoal como também o das pessoas que convivem consigo. Alegra-se em colaborar no desabrochar dos dons singulares das pessoas. Tem consciência de que todos somos espíritos que, de vez em quando, estamos no corpo e não que somos corpo e que, de vez em quando, somos espíritos. Percebe a todos como espíritos em evolução em busca de realização pessoal, cada um vivendo os seus processos, pelos quais ele já passou ou passará. Preocupa-se em ajudar a Deus, questionando-se como pode ajudar aos outros com o que realiza para si. Ama sempre fazendo desabrochar o bem interior, o Deus em si mesmo. Uma pessoa feliz descobriu se espírito e está em busca de realizar seu eu superior, ou eu divino, ou sua alma, ou self, não importa o nome pois, na essência, significa algo que transcende o ego e o corpo físico, cuja consciência de sua existência faz parte de sua vivência. Experimenta conscientemente viver sob o domínio e uso das leis espirituais como atividade constante, cotidianamente e persistentemente. A cada momento de sua vida percebe estar em contato com leis imutáveis e perfeitas, oriundas do amor de Deus. Sabe que está em constante mudança, e que ela é uma eterna presença, e um estado real e permanente do ser humano. Sempre se vê um ser em mudança e transformação, da mesma forma que o universo à sua volta. As principais mudanças de sua vida são atravessadas com equilíbrio e discernimento, buscando absorver tudo que for necessário ao seu aprendizado e crescimento. Reconhece que todos tendemos ao mesmo tempo para avançar a uma nova maneira de ser, como também para manter o antigo ego. Por esse motivo busca precaver-se contra os modismos, bem como contra a rigidez de sua própria personalidade. Não se canse em remover mágoas passadas, em eliminar medos, em liberar repressões possíveis, aumentando sua autoconfiança. Vive para realizar a própria vida em favor da vida universal. A felicidade segue uma fórmula simples onde muitos processos ocorrem. Para alcançá-la é preciso conhecer as leis de Deus, aprender a sentir e agir de acordo com elas. Dentre os processos que o ser humano tem que atravessar há um que se torna fundamental para que ele consiga ultrapassar os outros, necessidade fundamental do encontro e convivência com seus opostos. Essa convivência com seus opostos significa entrar em contato com tudo que o ser humano considera negativo, a fim de conhecer o que deseja de positivo. Nesse contato com o oposto, não se pode desprezar a necessidade de viver o espiritual, que transcende a sua ideia de ser material. Uma pessoa feliz possui um guia pessoal de vida, no qual procura pautar-se como se tratasse de seu credo interior. 1. Deus está presente em minha vida, dentro de mim mesmo, sendo Ele minha mais íntima essência. 2. Eu sou um ser indestrutível, eterno e jamais morrerei. 3. Em que pese as circunstâncias, estou vivendo o melhor de minha vida e devo aproveitar o momento presente. 4. Minha existência está conectada à de outras pessoas às quais devo respeito e amorosidade. 5. Sinto-me ligado ao universo como a parte integrante da natureza, de onde recebo e transmito vibrações a todo momento. 6. Tenho um caminho próprio e devo descobri-lo conscientemente. 7. O trabalho é minha fonte de criatividade e favorece meu crescimento interior. 8. Sinto-me em paz e cultivo a todo momento um estado interior de autossatisfação no convívio com meu semelhante. A vida de uma pessoa feliz se constitui numa consciência da própria morte do corpo. Dimensiona seu tempo de acordo com sua expectativa de vida, considerando certas prioridades de aprendizagem. Não se estressa nem se torna ansioso, face à fugacidade do tempo no corpo. Experimenta a morte a cada dia de sua vida, confiante em seu destino. Sabe que se constitui numa dialética responsabilidade sobre o próprio destino, pois tem consciência de que há uma linha da vida definida por Deus, porém é necessária participação pessoal para determinar seu traçado.